Energia Zuma 007, tensa Foxtrot nível 380, Rio de Janeiro. Confirma o horário do Azul. 0730, 730, Zulu. Sim, eu tô sem seu plano aqui, vou verificar com o centro, ok? Só um instante. Azul 4007, cópia. 4007, pronto para 4. Autorizado nível 380 para Rio de Janeiro, APMISC 50, decola da pista 17, curva direita, saída da EL, transição de NER 119.8, 5504, o transporte. Frente autorizada nível 380, Rio de Janeiro, pela APMISC 50, decola da 17, curva direita. Da EL de NER, controle 199.8, transpone 504, Azul 4007. Tá correto, chame para puxa, senhor Américo. Chamarei. Lagoa Azul 4007, ponte 1, pushback estacionamento. Autorizado Azul, informe táxi. Autorizado, informará para o táxi Azul 4007. Siga seu translado e reporte na Golf. Sim, reportando na Golf, tem um translado. Gentileza, transferir para 118.62. Salvador, azul 4007, para o táxi com 60 a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Azul está autorizado até a Quebec, prossegue via Pátio, Lima, Mike e informa na Quebec, azul 4007. Livre táxi via Pátio, Lima, Mike, informará na Quebec, azul 4007. Azul 4007, próximo ataque foi Quebec. Informa alinhado e pronto no 7. Comando alinhado e pronto no 7, azul 4007. Quando o ajuste pro azul é 10, 11. 10, 11, azul 4007 para ingressar a Quebec e pista e fazer o alinhamento para tirar no 7, completo. Confere ingresso via Quebec devido a esse trecho da Mike, a partir da Quebec está impraticável. Gente, azul 4007. Salvador. Bom dia, Web 6749, informação Oscar, portão 6340, Guarulhos. Web 6749, aguarde cópia. Sua escuta, tem a saída prevista, por gentileza? Vai, Odiné. Obrigado. Autorizado a decolagem pista no 7, vento calmo, azul. Sete, chamar o controle 5198, decolou os 40, bom voo. 198, bom. Controle Salvador Azul 4007, bom dia. Bom dia, Azul 4007, saída da ESA da 380. Da EL 380, seguinte, Azul 4007. Web 6749, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos 340, previsto 50, decola da pista 7, curva direita da Eldiné. 119.8-5510. São Paulo Guarulhos 340, previsto 50, decola da Eldiné, primeira direita, decolando da 7. 198 e o transponder 5510-6749. Chama para puxa seu nome. Chamará, tá no portão 6. Torre Webjet 6700, tá no portão 4. Tem essa informação ótima, solicita nível 340. Galeão. Web 6700 está autorizado, 340 Galeão, Apezulu no 4, decolado no 7, curva direita da El Bless, 119.8, 5512. 340 da El Bless, Apezulu 14, decolado no 7 com curva direita, 19.8, controle 5512, responde Web 6700. Tempo para puxa, seu nome. Tá. Azul 4007, chamemos do centro Recife, 1288, alterna 13325. Recife agora 288, alterna 13325, azul 4007, por favor.